vê naquele moleque pedindo esmola no sinal. Se torce, se contorce para não seguir o mal. Fica mó feliz quando consegue um real, porque sempre é assim, os bacanas fecha o vidro. Humilhação que atormenta e persegue o menino, que desde pequeno já aprende a sentir dor. Sentimento dói por dentro como se mata uma flor. Mas a vida segue assim, nos trancos e barrancos. O menino é forte sim e a vida vai levando. Mas com a mente sempre confusa, ele tenta relaxar. O vício já toma conta, ele vai se estragar. Mas aí, se fosse você, se liga como é. Você sofre, é chutado, humilhado e chamado de Zé Mané. Se sente um ninguém, dentro de um nada. Depressão e desespero e a vida acabada. A noite vem chegando e o moleque já cansado vai pra casa sem dinheiro, todo revoltado. Que ele ganhou, veio louco e roubou. Apanha lá na rua e em casa apanha também. Imagina a cabeça do moleque na neurose e vai além. Sua mãe é uma doente, não pode trabalhar. Seu pai enche a cara e estoura o moleque. Ele tem que aguentar o dinheiro que ele ganha. Seu pai bebe lá no bar, depois ele apanha de murro e pontapé. Todo ensanguentado, mas não, ele nunca chora, já aprendeu a sentir dor. Sentimento dói por dentro como se mata uma flor. Tratado como animal, tipo marionete. O tempo vai passando, mas o moleque não esquece. Será que vai aguentar? Se liga no que eu falo, esse moleque vai se levantar. Se liga no que eu falo pra você, esse moleque vai se levantar. A força e a vontade de viver, tô ligado que um dia vai ganhar. Se liga no que eu falo pra você, esse moleque vai se levantar. De noite ele estuda com esforço e vontade. Ele saiu das ruas, parou de se drogar. Não pede mais esmola, sua vida foi mudada. Agora ele foi pra escola. Sua força e vontade mostrou que ele é do bem. Ele mostrou para a família que ele pode ir além. Ele tá com 17, não é mais um moleque. Tem a responsa de crescer, ainda tem dificuldades. Mas ele vai vencer porque o pior já passou. Nunca mais vai apanhar porque seu pai se matou. Com a pinga lá no bar, o álcool consumido consumiu ele por dentro. Cirrose hepática e aos poucos foi morrendo. O moleque ficou triste e afinal era seu pai. Um velho doente, ele queria ajudar. Fazer o quê? Agora é só rezar pra que ele esteja em um bom lugar. E ele foi crescendo, raciocínio e pensamento. O estudo conseguiu terminar. Sua base ali crescia de servente a operário. Uma empresa o contratou, ainda o ajudou. E ele todo feliz disse pra sua mãe: de você, você tem o direito de ser feliz, o direito de viver. Se liga no que eu falo pra você, esse moleque vai se levantar. A força e a vontade de viver, tô ligado que um dia vai ganhar. Se liga no que eu falo pra você, esse moleque vai se levantar. Ele cresceu com força e vontade. Ele tinha fé em Deus e atitude de verdade. Se casou, teve filhos, se formou na faculdade. É um homem de verdade. Comprou um canto pra sua mãe, na paz ele viveu. Na humilde ele venceu. Exemplo raridade, pois nem sempre é assim. A maioria desses casos, eles morrem espancados, executados. Na neurose e ilusão que as drogas me promovem, evita evolução, onde o mundo sem razão julga as crianças de um jeito ou de outro. São crianças. A vivência da infância foi perdida. Tudo sem saída, onde poucos acham a luz desse julgamento nessa vida. Onde com frieza e sem perdão, pobres crianças rotuladas como ladrão. Ao invés de conhecer uma escola, longe da rua, da droga e da arma na mão, é julgado, rotulado, marginalizado. O sistema carcerário da Febem anda lotado. Talvez até mais que a escola. Até quando? Até quando você escuta? Quem é sensível pode até chorar, mas é assim, raridade, enfim, difícil de evitar. Estamos num país que não futuro tem valor. As crianças crescem sem amor. Mas eu disse pra vocês, esse moleque vai se levantar. Mas tem feridas que nunca vão cicatrizar. Na rua vai história, na memória vai ficar. Se liga no que eu falo pra você, esse moleque vai se levantar.